loja do momento. Venha conhecer a nova loja do momento. Venha conhecer a nova loja do momento. Empresário Thiago Silva, dos vidros e granito. Já mandou avisar que aqui tem tudo de acabamento. Quer trabalho de qualidade? Reforma tua casa, não perca tempo. Vem-te embora que esse moleque arrasa. Diretamente do outeiro para todo o Pará. No barril do Taiteu, é bem facinho de achar. MC Rei tá na voz e eu já tô fechado com o empresário Thiago Silva. Dos vidros tá ligado, MC Rei tá na voz e eu já tô fechado com o empresário Thiago Silva. PS tá ligado. É Lucas Revolution, o top produtor de Belém do Pará. Venha conhecer a nova loja do momento. Venha conhecer a nova loja do momento. Venha conhecer a nova loja do momento. Empresário Thiago Silva, dos vidros e granito. Já mandou avisar que aqui tem tudo de acabamento. Quer trabalho de qualidade? Reforma tua casa, não perca tempo. Vem-te embora que esse moleque arrasa. Diretamente do outeiro para todo o Pará. No barril do Taiteu, é bem facinho de achar. MC Rei tá na voz e eu já tô fechado com o empresário Thiago Silva. Dos vidros tá ligado, MC Rei tá na voz e eu já tô fechado.